Número 2, Charlie sai fora. Ativo. É, neste momento é 2129. Em descida, você tem condições de incrementar? Afirmativo. Só pode aumentar até quanto? Ah, mais uns 30, 40 nós aí. Gente, deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, voe Duna, agilizando a velocidade, sai Charlie Fox. Ok, direto Duna então, agora o Charlie Fox confirma, é direto Duna? Confere, direto Duna. Beleza, obrigado. Romeu no 2, no solo aos 29, livrar direito, no 21, no decimal 9. Direito, 219, menos. Corbeia 01, pista livre autorizado, pouso, 110 graus, 110 mais. Livre pouso, mano, 60, pista no 0. Afirma 220, mano, já fizeste mensagem 20. Confere. Alfa, 10.1. Alfa, Salvador, gol no mesmo, né? Gol no menor 3, tá aqui, de Alfa, 10.2. Alfa de DF2, eu não tenho. Alfa Salvador, boa no 856, boa. 856, boa, 83. 390, pode copiar. Pronto, 856. Só para sua informação, sua transmissão com falhas, tem delta 390 para Recife via Upper Whisky 58. Saída Pucaracaju, 1935, 5545 no transporte, gol 956. Certo agora? Só recebemos um agora. Só um minutinho, só um minutinho. Ok. Salvador, boa tarde, gol no 601. Gol no 601, no táxi de Alfa, 10.7. Alfa Juliette, portão 7, vou me zero. Você pode fora do solo para decolagem, o guardião 07, vento 1 no 0 graus, 109, ajuste no 02, guardião 07. Objeto 6720, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 220, limitado lock. 220, limite lock, 6720. Solo chamou o gol 601. Fiz o cheque rádio. como recebe? Agora alto e claro, 601. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado aos 33, controle 19.35, inicialmente com o Eduardo Chefe. 19.35. Boa noite, Amitati. Bora. Boa noite, 56. Confirmando, decola da pista 10, primeira curva à esquerda e transponda 5542. 7, decolando 90, com curva à esquerda, 5542, transponda, gol 85. Salve Salvador, 354, 15 no pátio 3, posição 4, para o pushback acionamento. Boa noite, 5 meia, protegimento correto, para o pushback acionamento. 5 meia. 5219, autorizado, pushback acionamento. 354, 15 da Tripe? Tá. Esquerda 160, interceptar o localizador, autorizado, 670. 5 pátio 3, posição 4. 415, no pátio 3, autorizado, pushback acionamento. Tente autorizado, pushback acionamento, 415 da Tripa. Alfa, Nova Barra, retornando para Veracruz. Quirúrgica Alfa, em condições visuais, frequência de coordenação Veracruz. Graças! Boa. Até mais. Puxa, acionamento, gol, noite, 56. Você me deixa no solo? É o gol 1856, pronto para puxa acionamento. Copiou 1856. Afirmativo, está autorizado para subir acionar. Chame para o táxi, gol 1856. Deve chamar o táxi, gol 1856. É grato, boa tarde. Boa tarde. 720, reduz a aproximação, complete final, chame torre no 86. Reduzindo 786, 670. Com a centena 109, ajuste no 012. 1012, reportará 3 minutos da cabeceira, o Tchatch Antônio. Positivo. Torre 6720, baixado, travado, 5 milhas do externo. Flamjet 6720, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 2 para pouso. Tráfego que o precede, bit 90, está passando o marcador externo, vento. Uma centena, 109, ajuste 1012. Sente aguardando, está reduzindo, 6720. 206, está autorizado o pushback acionar, chama aí, táxi. E pushback, a minha cidade está a 206. Salvador, Sango Mike, boa tarde. Meia, solo voltando? Escuta, prossegue. Faz só um instante para iniciar o pushback. Após o ETR da TRIP que vai iniciar o táxi, então será autorizado para agilizar a decolagem. Não tem problema, está aguardando. Vai voltar 206. Torre Salvador, Tchatch Charlie Fox na final, baixou e travou, 3 milhas e meia da cabeceira. Tchatch Charlie Fox, avistado, tem autorizado pouso, uma centena 102. Autorizado pouso para o Charlie Fox, exato. Salve Salvador, OTP 54, 15-49 a bordo, 4 horas de autonomia alterna a Vitória, tá pronto para o táxi. 25-45, segue via Índia no ponto de espera 18-62, ajuste 1012, bom voo. Pega em frente no espera 18-6, 1-0, 1-2 no ajuste, 3-5, 4, 1-5. Trip 5219 para acionar e pushback no pátio 3. Trip 5219, autorizado pushback, acionar esse táxi. 5219, táxi 3567, 134 a bordo, 435 com fim. Então, 3567, segue o banho da Gol no ponto de espera 18-6, ajuste 62, bom voo. TV táxi, segue o banho da Gol 18-6, obrigado, boa noite. Sequência livre para pouso, Guardião 07. Alterna Salvador, 3 horas e 27 minutos. Opa, Romeu, Charlie, Charlie Fox no solo aos 39, livre próxima à direita, Delta e chame 121-9. Livre a próxima à direita e vai chamar 121-9, grato, boa tarde. Boa. Para o táxi com 92 a bordo, Salvador, 3 horas 27 minutos. 7, Bruno 856, tem livre táxi ainda no ponto de espera 18-6-22, bom voo. Livre táxi, ponto de espera 18-6, pode adiciona 012, Bruno 856, uma boa. Azul 4206, solo voltada? Escuta você, cara. Aguarde, por gentileza, também um banho de dragão, aguarde da tanque, não passar até aguarda. Após o tanto, autorizado que estiver acessado. Ok, obrigado. Olha o Papa Romeu, Charlie, Charlie Fox. Charlie, Charlie Fox, pátio 3. É o pátio geral aí, a gente desconhece aí, pra... vai pra noitar. Ok, é esse em frente. Ingresso naquilo, no pátio 3, atento ao sinalizador. Ok, vamos em frente e atento ao sinalizador, grato, Charlie Fox. O solo, o Tchatchel Fox não está avisado no sinalizador, poderia informar se a gente segue à direita, em frente? Mantenha a posição que eu vou chamar em freiro, vou informar em freiro, só um minutinho. Agora tá, já, agora já está avistado. Tá, aqui. Solo, trip 5219 para o táxi, POB 56, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. 5419. Pista livre, autorizada a decolagem, vento 1 centeno no 09, 35415. Decolagem autorizada 10, 35415. 6720, livrou. 6720, taxi de Alfa, repórter antes da taxi de Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6720. Solo, Tchad Charlie Fox, estava equivocado, estava um bem fraero mais correndo, mas não era ele. Não estamos visual com o sinalizador. Atenção, espete, por favor. Após o Edward. Charlie, Charlie Fox. Charlie, Charlie, Charlie Fox, eu falo voltada? Prossiga. Tá Papa Romeo Charlie, Charlie Fox, na escuta do solo? Siga, solo, Charlie, Charlie Fox. 4206 azul, após o Airbus, pode iniciar o pushback. Solo, Charlie, Charlie Fox. Charlie, Charlie Fox, o sinalizador está a caminhão, aguarda o ataque. Solo, trip 5219, aguardando a saída do pote 3. 37 da Gol, ali mantém pro 5-0. A rolagem ali mantém, 37. Eu tô tentando falar com o senhor aí faz uma meia hora. Após o Airbus, pode iniciar? Sim, sim, conforme autorizado já. Pode iniciar o pushback acionamento, trip azul. Obrigado, senhor. Trip 5219 no pote 3 aqui na saída. É, eu tô ciente, trip. Devido ao perfil de saída, ele aguardar o Embraer da Azul após. Irá segui-lo para o ponto de espera aqui, mantém a posição na saída do pote 3. 5-2 ao lado. O trip 5219, só para informar, devido ao taxi alto está impraticável, esse trecho entre ainda é Juliette. Infelizmente só há um caminho para as aeronaves que chegam e que saem do pátio. Então, peço que o senhor entenda a situação. 5-2 ao lado, gente. Ô Solo, tem notícias do sinalizador pro Charlie Charlie Fox? A senhora já foi avisada e disse que está a caminho, o sinalizador está a caminho, Charlie Charlie Fox. O senhor não tem condição de orientar a gente para que lado? Pode ir aí para a gente cortar as turbinas aqui? Antes do gente, mantém a posição WebMessage 2.0. Senti o azul inicial, tax. Será autorizado prosseguir para o portal. Mantém a posição. Mantém, Mercedes 2.0. Cola 4.5, controle 1.9, decimal 3.5. 19.35, uma boa, gol 1.8.5.6. Boa. Salvador, uma boa noite, gol 1.8.5.6, passando bem 500. Gol 1.8.5.6, contato radar, sul, frente de voo 390, saída PUCA. 390 na PUCA, 1.8.5.6. Esquerda, as posições iniciais, eu tô aguardando a posição na infraero, Charlie Charlie Fox. Próximo é aquela, a única aeronave que tá no pote 3. Então, se, nós vamos chegando para lá, depois nem que a gente manobre manualmente, pode ser? Ok, tô ciente. 295, lembra da inicial ataque, pode seguir até o ponto de espera. 1862, ajuste 62. O trip 5209 entendeu que está livre o inicial ataque, positivo? Seguindo o lembrado azul à frente. Seguindo o azul, gente. Fala, Salvador, o azul 409 para iniciar o ataque com POB 109, autonomia 3014, até na Mateo. Azul 4206 segue via ainda no ponto de espera 286, ajuste 62, bom. E 12 na ajuste, proteína de ainda, pantera 286, azul 4206. 6720 após a TR da Trip, portão 4. Portão 4 após o Trip 6720. A 3567 abaixo. Alto 6720, cheque rádio, como recebe? 5x5. Ok, obrigado. Restrito 3, 2, 0, 3, 5, 7. Restrito 3, 2, 0, 3, 5, 7. Torre Salvador, boa noite, Azul 4206, ponte 0, pistão na 0, Fã. Azul 1406, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1110 graus, 10 nós. E alinhar e decolar pista 10, Azul 4206. Salvador, boa tarde, eu tenho 3897, informação de marca. 897 para Guarulhos, autorizado nível 340, via uniforme Zulu 44, na qual da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, peça pero via, fechado no ponto plana. Controle 199.35, transponda 5556. 340 autorizado, Guarulhos, Dumper Zulu 44, cola 10, sua direita da El Leda, após Leda Bridge. 1935, controle 5556, transponder, Otan 3897. 3897, contingimento correto, sem para pushback acionado. Samana. Torre Trip 5219, na posição 2, volta. Trip 5219 ali, mantém pista no zero. 5219, sim. Salvador, boa noite, gol no 601, 360 Galeão, teria já a nossa autorização, apesar da antecipação? Gol 1601 para o Galeão, só um minuto, cópia. Ok, na sua escuta. Gol no Galeão, autorizado 360, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após, Leda voa direto, bridge para interceptar o via. Controle 199.35, transponda 5562. 3365, voo no eixo 56. Delta Eco. Afirmativo, o gol 1601. Então 601 foi autorizado, 360 Galeão. Pela Apesulo 10, decolando da pista 10, primeira curva pela direita, subida da El Leda. E na posição Leda, DCT, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. 119.35, controle, 5562, o transponder, gol no 601. Gol no 601, correto, time para pushback acionar. Chamaremos, 601. Boa noite, o Xenemel 143, cruzou 220 para o 1060, restrito. Informação de voz. 219, decola o 52, controle 119.35. Gente, boa noite. Boa. 11, 4000, padrão 6143. Salvador, o Trip 5219, boa tarde. Trip 5219, contato radar, Super Jogo 200, saída A. 5219, subir da Avo. Controle Salvador, boa noite, o pastor número 7, passou a posição coral. No 7, contato radar, na posição coral, mantido 090, reporte ideal para descida. É uma nada ideal para descida, pastor. Sou 17, foi na proa de Mari. Na proa de Mari, pastor 17. Antri 567, sobre a região 320, chame Recife na frequência 12.0, alterna 128.8. 260, 288, boa. Ideal de descida, pastor no 7. Pastor no 7, descendo de 050. 050, pastor. Controle, construção. Controle Salvador, 35415. Liga. Apresente a autoriza para a direita de Léo. Chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 51 3325, TP 5495. Pastor no 7, voa Itápeda, presente, confirma indicada. Mantém até Simbra essa velocidade? Afirmo. Gente, mantenha, voa Itápeda, presente. Desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. É, 2 mil pés, pastor no 7. 3 mil pés, no 7. 3 Itápeda, pastor no 7.